busquem voltar para dentro de vocês, se conectar com essa força maior que está presente, manifestada dentro de vocês. Essa força que é o sentimento mais puro e a manifestação mais pura de Deus dentro de todos. Busquem verdadeiramente viver aprendendo e servindo. Busquem ser sábios para ensinar e humildes para aprender. Comecem de agora a construir um mundo melhor. Que assim seja, então. E assim eu espero. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Ouvi meu pai assobiar, ele mandou chamar. Ouvi meu pai assobiar, ele mandou chamar. É na Salve, seu moço. Meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Muito trabalho no mundo astral? Um pouco. O senhor trabalha na linha dos caboclos? Sim. E quando o senhor fala um pouco, quer dizer que não é muito? Não, e nem pra mim. Não vejo isso como um trabalho. Ah, bom. É. O senhor vê como? Diversão, porque não é, né? Uma obrigação da minha parte. Ah, entendi. Então, eu tava falando com o Lucas. Parece que o senhor tem algumas coisas novas aí para passar pra gente. O senhor quer começar? Como é que o senhor quer fazer? Pode começar falando. Vou falando eu, então. E aqui, conforme a gente vai discorrendo aqui nos assuntos, o senhor vai trazendo aí, tá bom? Eu vou encontrar o que que é. vamos dizer assim, no que diz respeito ao orixá, o senhor trabalha com Oxóssi? Não. Trabalho na vibração de Xangô. Xangô, né? Então, quando uma pessoa que, por exemplo, o senhor trabalha com Xangô e o Lucas é de qual orixá? Xangô. Pode, por exemplo, o Lucas ser de Oxalá e o senhor ser de Xangô? Sim. Não teria problema. E pode acontecer que um caboclo sete pedreiras trabalhe na linha de Oxóssi? Olha, eu acho difícil porque, no nosso caso, nós carregamos um nome já cabalístico que representa, tem uma ligação com essa vibração. Ah. Mas pode ser que sim. Tá. O Lucas trabalha com o seu Marabô também, certo? Sim. E qual linha de trabalho que o Marabô vem, seu Marabô? Também é de Xangô. Xangô. É possível que ele trabalhe na linha de Oxóssi e de Xangô? Se depender de... Precisa. Se for preciso ele trabalhar num outro campo vibratório, com uma outra energia, sim, ele vai buscar isso. Sim, mas como visitante daquele ponto vibratório, não que seja uma afinidade dele. Não. Ah, entendi. E desse jeito talvez até seria possível ele trabalhar na linha de Ogum. Também, por que não? Como visitante. Sim, mais ou menos isso. Tá bom. E não tem nada que restrinja uma pessoa de Ogum receber uma entidade de Oxum, por exemplo? Não. Ou de Xangô? Também não. Tá. E a gente falou bem pouco sobre Orixá. O senhor pode falar um pouco mais sobre Xangô? Como é que ele influencia na sua jornada no mundo espiritual? A vibração de Xangô, porque eu não vejo Xangô como um ser. Não vejo Xangô como um ser. Eu vejo Xangô como uma energia emanada do todo Criador. É mais uma das muitas existentes no espaço. Ele nos rege positivamente no campo da justiça, ao qual trabalhamos também com o elemento fogo, nos auxiliando. Mas é uma força, uma energia. Não vejo ele como um ser. Entendi. E nessa semana que passou, da última vez que a gente falou até hoje, conta um trabalho que o senhor realizou no mundo espiritual, para a gente aprender um pouco mais das suas atividades. Recentemente, fizemos um trabalho auxiliando num hospital. Onde estávamos ali trabalhando a recuperação dos enfermos. Estávamos ali auxiliando os doentes. Estávamos ali trabalhando também com os caboclos timbandeiros, que eles trabalham numa egrégora, vamos dizer, que lida quebrando ataques negativos, obsessões, assédios e magias negras. Ah, então um caboclo quimbandeiro não é que ele faz o mal, é que ele lida mais diretamente com essas... Ele quebra. Tá, entendi. É igual a ideia do seu tranca-ruas, que não tranca, na verdade, a rua das pessoas. Não. Tranca a maldade. Sim. De entrar. Entendi. Por isso que então, às vezes, as pessoas dizem, ah, esse preto velho é quimbandeiro. Sim. Quer dizer que ele é um preto velho que faz mal. Não. Nunca vi preto velho que faz mal, né? Eu nunca vi guia espiritual fazer mal. Eu também não. Mas é... Então... É isso, então. Aí encontramos a chave, então, dessa forma de se referir às entidades. É porque trabalham diretamente com o baixo astral. Sim. Quebrando. O senhor não tem interesse em se tornar quimbandeiro? Eu já quase trabalho como... Apesar de não carregar esse nome, vamos dizer assim. Nós, Falangeiro de Xangô, trabalhamos também na energia, fazendo tanto a segurança de locais, como se for preciso, como quebrando magias negativas. Se for para o senhor preferir entre uma coisa que o senhor gosta e uma coisa que é justa, o senhor prefere a qual? Aqui é justa. Vamos dizer assim... O senhor tem o médio do senhor e, por mais que o senhor goste dele, na hora de aplicar uma reprimenda, o senhor não vai pensar duas vezes. Não. Não tem o porquê. Se ele está precisando ouvir, ele tem que ouvir. Mas ele não. Vamos dizer, vocês têm muito essa mania. De achar que o guia é dono do médium. Não é? Como se ele viesse, desse ordens e o médium tem que seguir. E aí? Isso não existe. Não existe. Trabalhamos numa parceria. Eu já disse aqui num outro diálogo, somos colegas de trabalho. Né? Trabalhamos juntos no mesmo propósito. E um pode ajudar o outro. Assim como ele aprende comigo, eu posso aprender com ele. É. Entendi. Quando o senhor vem assim nele, o senhor se conecta com alguns chakras ou mais assim diretamente com o mental? Um pouco dos dois, mas eu me ligo mais ao mental. Ah, entendi. E como então. Por exemplo, eu queria saber uma coisa. Não, eu já conversei com o caboclo que não dá para entender muito o que ele fala, porque ele fala com língua nativa. Ele fala em outra língua? Ele fala um pouco de português enrolado, sabe? Com umas línguas, com umas palavras próprias da língua dele, da última Sim, encarnação. mas nesse caso também tem um pouco, me desculpe falar, mas eu não posso deixar de dizer, da influência, mesmo que do subconsciente do médium. Sim, vocês têm essa mania de achar que médium inconsciente não interfere na mensagem. Vocês estão enganados quanto a isso. Médium inconsciente? Sim. Médium inconsciente tem alguns que interferem até mais do que médiums conscientes. Nossa. Sim. O subconsciente do médium inconsciente, durante o transe, pode projetar ideias que são dele. E isso vai interferir na mensagem. Agora, se é positivo ou negativo, vai depender da moral do médium. Assim como o médium consciente. Eu não tinha pensado nisso. Porque, no caso do senhor aí no mundo espiritual, o senhor já conversou com bastante caboclo, né? Sim. E entre eles tem aqueles que ainda. Como é que é? Tem aqueles que falam tupi-guarani, outras línguas assim nativas? Olha, primeiro que quando uma entidade espiritual faz uma ligação com o médium mental, que todas fazem, independente da língua que ele usou ou que ele fale, vamos dizer que a linguagem do pensamento é uma só. Então, não tem diferença. Ah, entendi. Por exemplo, se ele fala na língua dele, eu recebo pensamento e eu traduzo na minha língua. Sim. Porque, de qualquer forma, a gente está fazendo isso toda hora. Sim. Com o pensamento, transformando numa língua compreensível. Exatamente. Então, a mesma coisa aí com vocês. Não interessa quantos índios tenham de quantas tribos diferentes que não conheçam a mesma língua. Ele não precisa nem perder a língua dele e nem aprender a sua. Não. Então, já aconteceu isso com o senhor, de falar com pessoas que falavam outros idiomas. Sim, mas geralmente isso acontece com recém-desencarnados. Quem já está há muito tempo aqui, vamos dizer que já conhece a coisa muito bem. Sim. E sobretudo quando já chega na posição de guia. Sim, não vejo isso como uma posição, mas como uma obrigação. Sim. Sobretudo então quem chega na obrigação de guia. Sim. Nossa, entendi. Olha que interessante. Eu gostaria de entrar no assunto, desculpe se eu estou cortando, Não, mas já tinha terminado, pode falar. mas que me foi pedido para falar sobre o universalismo dentro da Umbanda. E aí? Como é que fica? Bom, a Umbanda é a religião da nova era. é a religião mais universalista existente neste planeta de vocês. Não existe outra religião mais universalista que a Umbanda. Uhum. E eu não estou falando isso porque trabalho através dela. Porque assim como eu trabalho em Umbanda, eu trabalho também em outros lugares e através de outras religiões. Já disse isso. Sim. Bom, a Umbanda é universalista por essência. É a única religião que permite o seu adepto a pesquisar, estudar e até praticar ensinamentos de outras religiões, de outras filosofias. Ou seja, a Umbanda é uma religião que liberta, e não a que aprisiona uma mente e diz, essa é a verdade. Não, isso não existe na Umbanda. Por isso que na Umbanda não existe nem Bíblia e nem Papa. Deu para compreender? Sim. Nossa, não claro. Existe uma verdade absoluta dentro da Umbanda. Ela permite o adepto a pesquisar e a conviver com outras verdades, vamos dizer assim, e aprender com isso. Ela permite ele tirar dali o que for melhor para ele. Assim como ela também aceita dentro dela todo e qualquer espírito, qualquer ser, qualquer consciência. Mas infelizmente muitos umbandistas ainda têm esse preconceito. Não é? Como muitos ainda têm preconceito e não gostam de ler livros espíritas. Ai. Não é? Sim. Tem muito isso ainda. Ou não gostam de ler sobre budismo, hinduísmo, ou seja lá o que for. Sim. São pessoas que infelizmente estão se enganando. Estão criando uma prisão interna. Estão querendo enxergar uma verdade absoluta que não existe. E quando o senhor fala que aceita qualquer tipo de espírito, o senhor pode explicar mais sobre isso? Caboclo das Sete Encruzilhadas falou. Né? Devemos aprender com os que sabem mais e ensinar os que sabem menos. E a nenhum viraremos as costas, pois essa é a vontade do Pai. Com isso ele já diz tudo. Agora, muitos ainda, querendo se amarrar à ignorância, não prestam atenção nessas coisas e continuam permanecendo no mesmo lugar. E só para registrar, o caboclo das Sete Encruzilhadas teve uma encarnação como padre, né? Sim. E hoje ele ainda trabalha na Umbanda, será? Por que não? Né, nada impede vocês de trabalhar em qualquer lugar, né? Não. Claro, claro. E vocês se veem assim como um superior do outro? Por exemplo, dizer assim, ah, eu já encontrei com o caboclo das Sete Encruzilhadas, nossa, foi legal. Não, isso não existe aqui. Porque é coisa de vocês, precisam dessa coisa. Né? De fama, de poder. É, infelizmente. Aqui não existe, assim como na Umbanda, por exemplo. A maioria dos médiuns querem incorporar um caboclo que tem nome, não é? Mais conhecido, vamos dizer assim. É. Todo mundo quer. É. Então nós vemos aí muitas mistificações por causa disso. A verdade é, a maioria das pessoas se dizem ser umbandistas, mas poucas são as que conhecem um bando. Isso você pode ter certeza. Ah lá. Então, botar uma plaquinha na frente do portão, escrito: Centro de Umbanda, Terreiro de Umbanda, isso é fácil. Agora, praticar o que realmente a Umbanda tem como propósito é difícil. O senhor ensina aí para as pessoas, ou relembra, o que a Umbanda realmente tem como propósito? Manifestação do espírito para a caridade. O que mais seria? Se baseia nisso. Essa é a base, é o centro. E tudo o que foge disso não pode ser chamado de Umbanda. Nossa. Então criam-se vários nomes: Umbanda esotérica, Umbanda tradicional, Umbanda mais não sei do que. Se está centrada nessa base, que é a manifestação do espírito para a caridade, pode ser chamado de Umbanda. Se não está centrado nisso, pode ter certeza que não é Umbanda. Lá. Então, quando a gente, o senhor falou assim, que a Umbanda é universalista, que ela pode agregar conceitos de diversas religiões E agrega, e agrega, sem deixar de ser Umbanda, sem deixar de ser um. enquanto tiver esse propósito maior por trás, a manifestação do Espírito para caridade. Sim. Então, e o senhor percebe assim que, então, existem muitos regionalismos dentro da Umbanda? No sul se faz de um jeito, no Sim. norte se faz de outro. Tem uma influência cultural da região, né? Mas isso nem sempre é uma coisa ruim. Não. Contanto que tem ali as linhas gerais por trás, né? O bem, a caridade. Sim. E o propósito da ajuda ao próximo, né? Sim. E é por isso que todo o ritual, enfim, tudo que está ligado a algo que não é a caridade não pode pertencer a Umbanda. Então, quando vemos sacrifício de animais, né, cobranças, isso não é Umbanda, não é prática umbandista. Mas, infelizmente, como eu te disse, muitos são os que se dizem umbandistas, poucos são os que conhecem a Umbanda. Né? Então, o espírito que começa a ser guia, ele já, obviamente, tem uma compreensão de como vai desenrolar o trabalho dele. O senhor já encontrou com alguma surpresa? Fala assim, nossa, isso foi surpreendente, eu estou surpreso. Dentro da Umbanda, Dentro das atividades que o senhor faz aí. uma surpresa negativa. Pode ser boa também. Ah, não esperava isso, que bom, nossa. Ou então, ixi, isso daí eu nunca vi. Bom, a gente vê de tudo, né? É. Trabalhando, a gente vê de tudo. A gente vai em muitos lugares e acabamos vendo muita palhaçada. Essa é a verdade. Conta umas As aí. pessoas estão fazendo da Umbanda um teatro. Ai. Um teatro, de verdade. Estão esquecendo do compromisso, que é a caridade, e estão querendo poder, estão alimentando a vaidade. Então vemos médiuns aí, realmente a busca de poder. Quer mostrar o quanto o Exu é bravo, o quanto é alto o grito do caboclo. Sabe? Aquela coisa de querer aparecer o tempo todo. É o que mais vemos hoje. Então quer se emperequetar todo? É. Quer botar ali um guia espiritual como um mestre, como algo divino? E nem entidade, na maioria das vezes, tem ali. Quando tem, é um ser trevoso que nenhuma ligação tem com a Umbanda. Está ali só se aproveitando da oportunidade que deram a ele. Nossa. Então, outra coisa que eu queria saber do senhor. Fala-se ainda hoje em viagem astral. Sim. E, sobretudo, para o senhor, assim, que o menino do senhor gosta desse assunto, talvez o senhor tenha até ferramenta na cabeça dele para explicar, comparando com outros médiuns e outras entidades, talvez falariam diferente. Então, enviaram-nos algumas perguntas. O que que o senhor pensa sobre a viagem astral? Primeiramente, vocês devem saber que todos vocês, inconscientemente, a grande maioria, infelizmente, saem do corpo toda noite, involuntariamente, e andam, vagam pelo astral. Alguns até como zumbis. Como, o que que é um zumbi? Segundo a descrição de vocês, É, é um isso. ser, vamos dizer, que não pensa, Tá. não é? Não segue Faminto. um raciocínio. Bom, a viagem astral é uma ferramenta que pode ser utilizada por todo e qualquer ser humano. Uma ferramenta para auxiliar na evolução e no aprendizado do ser. Então, como é que eu faço? Eu fecho meu olho e o que eu imaginar ali é viagem astral. Não. Não. Não, ali é mais viagem na maionese mesmo. Sim. E como é que faz uma viagem astral, então? Isso exige uma responsabilidade grande, uma determinação muito forte. Olha. Não é coisa para preguiçoso. Então isso se conquista com o tempo, não é de uma hora para outra. Então isso, mesmo que eu esteja falando, vocês vão ter que estudar e aprender mais sobre o assunto. Mas eu vou dizer de uma forma básica. Bom, o que liga o corpo físico ao espiritual é o corpo que nós chamamos de energético, corpo de energia. Então, para soltar corpo espiritual e físico, você vai ter que mexer nas energias. Para colocar uma técnica ali. Sim. Bom, mas com isso vem, vamos dizer, um exercício de adaptar o seu cérebro, porque ele passou a vida toda sendo treinado para dormir e apagar. Sim, interpretar a Então não sua é uma. realidade. Sim. Então não é uma coisa fácil de uma hora para outra você mudar isso. Então precisa de todo um trabalho interno antes. Antes até mesmo das práticas. Bom. E Só antes, esse trabalho interno seria o quê? Se condicionar a saber que talvez possa ser um. Você vai ter que deixar de lado esse jeito de interpretar a realidade e se abrir ao que pode vir ao desconhecido. sim, Também com isso vem a reforma íntima. Não adianta você sair se não está preparado. Nossa. Também tem aquela coisa. Você quer realizar uma viagem astral? Com qual objetivo? É. E por que disso? A lei da sintonia, né? Sim, alguns dizem que querem ajudar, querem trabalhar. Mas, se eles não fazem isso no corpo físico, o porquê seria de um guia espiritual vir e levá-lo para trabalhar no astral? É, Não nossa. tem o porquê. É. É Se eu... idiotice. Nossa. É, faz sentido. Se eu fosse assim, fazer uma viagem astral, seria assim para conhecer mesmo, sabe? Passear, conhecer, ver como é que é. Isso daí, talvez seja irresponsabilidade, né? É, Mas porque isso não é um passeio, olha lá. não é? Exige uma responsabilidade. Porque tem perigo. Perigo não tem. Perigo maior é você, indisciplinado e imaturo, ter uma experiência, vamos dizer, mais forte e se traumatizar. Olha. Porque lá você vai ver de tudo. De gente Nossa. legal a pirata. Conforme a sua sintonia. Sim. E às vezes a gente vê em literatura que alguém pode aprisionar o seu corpo astral, o seu duplo etérico. Isso tem Não fundamento? é possível. Isso não é possível. Entendi. E quando assim alguém se projeta assim, sai numa viagem astral, o guia dela é para acompanhar, né? Sim. Ele o acompanha. Tem também, durante as noites, o trabalho dos guardiões espirituais, dos Exus, trabalhando, guardando os médiuns, não é? Durante a noite que saem, alguns conscientes e outros não. Sim, todos somos passíveis de cultivar inimizades mesmo inconscientemente. Sim. Nossa. E o senhor já acompanhou o Lucas em alguma viagem astral? Em algumas. O senhor pode contar uma como foi? Bom, uma foi que eu levei a uma cidade espiritual. Junto de outros que ali estavam, desdobrados no corpo físico, eles estavam indo a essa cidade assistir uma palestra. Eles iam ouvir e aprender. Muitos não se lembraram quando chegaram ao corpo físico. Mas vamos dizer que eles tiveram a sensação de algo melhor dentro dos seres deles. Eles tiveram, vamos dizer, essa influência do subconsciente, provocando neles uma melhora interna e espiritual. Entendi. E o senhor protegeu ele de algum mal? Sim, nós, no momento em que ele se desdobra, já tem todo uma equipe o acompanhando. O senhor fala assim, desse desdobramento que aconteceu com ele foi durante o sono ou também já teve esses que ele parou, sentou e falou, não, agora eu vou fazer uma viagem astral? Esse foi um deles. Foi esse. Só que ele despertou a consciência dele já estando próximo a essa cidade. Nossa. Sim, o cérebro físico, ele não está, vamos dizer, adaptado ainda por causa do estado de consciência de vocês, a se lembrar de tudo. Então é muito difícil você trazer as informações de lá para o cérebro físico. O cérebro do corpo astral para o físico. É difícil. Olha. Então nem de tudo ele se lembrou. Tá. Então quando, por exemplo, vamos dizer, eu vou fazer uma viagem astral. A coisa, eu posso ficar assim, meio que não saber o que está acontecendo, não ver nada, aí eu começo a ver alguma coisa, quer dizer que eu já passei por um estágio, já percorri um certo trajeto da minha viagem. Você já... diz estando isso fora do corpo? É. O cérebro não processa tudo. Não. Nem sempre. Ele interpreta da maneira dele. Então vamos voltar lá na prática. Então como é que faz? O senhor falou, tem que. É como praticar a reforma íntima antes da prática da viagem astral. Mas quais são os passos? Eu sento ali na posição de meditação, daí eu fecho o olho, daí eu não penso em nada, como é que eu começo a imaginar alguma coisa? Pode ser deitado? Sim, você vai se ligar. Você tem que elevar a sua sintonia, buscar a conexão com os mentores. Elevar a sintonia. Sim, primeiramente. Como é que faz uma oração? Como é que faz isso? Sentir-se. Sentir o que realmente vibra em seu coração. E que é o amor. Que é a presença de Deus manifestada em vocês. Em todos nós. Tá, esse é o primeiro passo então. Sim. É uma forma de se sintonizar com aqui, com coisas agradáveis. Sim, depois disso você pode aplicar uma técnica de relaxamento. Alguns utilizam mantras. Utilizam, enfim, de várias formas. Não existe uma única e exclusiva. E cada um se adapta melhor com uma. Ah. Então é algo meio que pessoal. Tá. Precisa essa busca, essa descoberta. Não é uma receita de bolo. É. Ah, tá. Então isso daí já é uma prática já. Descobrir qual método se encaixa melhor na sua pessoa. Sim, para isso é preciso estudar. Preciso buscar conhecer. Sim. Então o senhor fala estudar e ir praticando e vendo, né? Sim. É uma união dos dois, do estudar e do praticar. Sim. Nossa. Daí pronto. Então eu me deitei, eu me senti, eu senti, procurei sentir essa união com o Criador, me coloquei nesse estado de espírito, daí... O segundo passo, eu relaxei. Então, o senhor fala que é na hora que você relaxa que os laços fluídicos entre o corpo material e o espiritual também relaxam. Sim, o estado de dormência do corpo físico, vamos dizer assim. A consciência procura um outro corpo para ela trabalhar. Nossa. E o corpo físico estando impossibilitado de tal tarefa, ela procura o corpo astral. Que legal. E daí? Daí, então é assim, daí... Ela passa a atuar no corpo astral. Oh. Daí o que você imaginar não é mais imaginação. Não. E aí astral não é imaginação. Mas como que a gente faz, seu caboclo, para saber quando a gente está imaginando e quando é realmente uma viagem astral? Quando você realmente tem uma, você não tem dúvidas. Ah, já sei, eu já tive uma. Você quando... fica mais consciente do que quando aqui nesse momento. Nossa! Mais consciente? Sim. Fora do corpo físico, a sua consciência se expande. Então ela passa... perceber as coisas de uma forma diferente. como se ela saísse de uma prisão temporária. Puxa. E então, vamos dizer assim, é preciso chamar a ajuda dos guias quando se tem a intenção de partir numa viagem astral? Eles sempre vão estar ali por perto. Questão é a sintonia. Nossa. E pode fazer qualquer hora? Qualquer hora, mas a mais aconselhável é durante a noite. Por quê, hein? Porque a noite é a hora que todo mundo, a grande maioria, está dormindo. Então ninguém está pensando bobagem, ninguém está desejando o mal do outro. Mais ou menos isso. Entendi. Então tem uma, vamos dizer assim, uma faixa dominante de pensamentos que... Sim, tudo interfere. Que interfere. Né? Vocês estão todos interligados de alguma forma. Vocês sabem disso. É. Então, quando todos estão relaxados, mais tranquilos, vamos dizer assim, fica mais fácil. Né? Até pela questão do barulho. Eu preciso de uma concentração. Entendi. Então, pode haver, então, influência mais ou menos, não vou dizer penosa, mas desagradável, se a pessoa faz isso durante o dia? O senhor recomenda à noite ou diz assim, no dia não faça? Ou não tem não, tanto assim? Recomendo, não tem. Não tem regras. A hora que a pessoa achar que deve. Sim. Agora, à noite é mais fácil. Ah, mas daí a pessoa dorme. Não. Não dorme. A maioria, os espíritos recomendam acordar durante a madrugada. Olha. Sim, vocês não têm um despertador? Sim. Bota pra despertar de madrugada e acorda. E pra quê? Pra fazer? Porque, sim, porque as suas ondas cerebrais estão baixas. Você já descansou, o corpo já está mais descansado. Com isso, vem a facilitação de ocorrer a projeção consciente. Não quer dizer que você vai acordar de madrugada, vai deitar na cama, pum, saiu. Não é isso. Sabe o que eu estava pensando aqui? Isso também, então, é uma prática que a gente pode fazer diariamente na própria hora de dormir. Mas é óbvio. Não é? Só que a gente não faz, né? Não, muitos nem sabem disso. O senhor acha que tem, assim, algum... algo de bom em procurar fazer isso todo dia? A grande maioria das pessoas, se saíssem do corpo consciente, iriam mudar a forma de ver e de agir completamente. Então é uma coisa boa que contribui com a jornada na Terra. E muito. Fala mais sobre alguns pontos positivos de você decidir como fazer uma dieta. Diariamente você ir treinando e treinando até que... Sim, é uma... Ajuda na mediunidade também? Sim, porque com isso você trabalha as energias. Trabalhando as energias, você trabalha com os chakras. Uhum. Trabalhando com os chakras, você trabalha com a mediunidade. Entendi. E também ajuda o cérebro a interpretar melhor aquilo que não é dessa realidade física. Sim, vamos dizer que tem uma influência que embaça a visão de vocês. Embaça, né? Sim. Então, essa, vamos dizer, doutrinação do cérebro é você tirar o véu que lhe cobre o rosto e que lhe impede de ver as coisas claramente. Tá. Mas tem risco, por exemplo, de médium ser enganado por espíritos que se passam por guias na hora que ele faz a viagem astral? Sim. Mas isso por uma questão de perceber a energia, vamos dizer que não tem como ele mentir. Você percebe. Você capta a energia que está vindo dele. Entendi. Mas pode ocorrer de alguns médiums, de alguns, não só médiums, mas pessoas que praticam projeção. Vamos dizer, pessoas que não conhecem a coisa direito, serem enganadas. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa fazer uma projeção astral e acabar num lugar desagradável? Por exemplo, não desagradável assim, do ponto de vista da pessoa. Por exemplo, vamos dizer, ela acabar assim num lugar onde... Umbral. É, mas assim, praticando coisas que às vezes ela não pratica na Terra. Dizendo assim, uma pessoa muito recatada, não faz sexo, mas... por conta de várias razões, e ela acabar no mundo espiritual, no reino do sexo? Se isso estiver dentro dela, sim. Por sintonia. Olha lá. Ela é atraída por aquilo que ela se afiniza. Entendi. E uma pessoa, por exemplo, que, pelo contrário, faz bastante sexo na Terra, e aí... gosta de, no mundo astral, alcançar a leveza e vai lá onde os padres se encontram, reza uma missa. Pode acontecer. Entendi. Pode acontecer também, por exemplo, de uma pessoa criar uma realidade na viagem astral, plasmar um lugar, inventar uma história e viver plasmar, aquilo que ficou, sim. Que ficou no subconsciente dela? Não, porque já não seria uma projeção. Ah. Seria uma viagem na maionese. Tipo, uma viagem que eu digo assim, da imaginação mesmo. Sim, aí não seria uma projeção. E a gente saberia distinguir, porque o senhor falou que a realidade é perceptível. É clara. Ah, tá. Clara. Entendi. O que o senhor... diz uma pessoa que fuma maconha. Nossa, o jeito que eu falo parece um negócio pesado. Mas não é? Então, eu não conheço muito. E o que que... Fala aí sobre a influência da maconha ou até da ayahuasca, do Santo Daime, na viagem astral. O senhor recomenda? Olha, a maconha né, é uma droga. Nada. Ela expande a consciência, sim, até certo grau, mas de uma forma negativa. Ela é um alucinógeno. Uhum. Né? Então ela acaba, por sintonia, ligando esse ser, essa pessoa, a seres que também se utilizavam disso, quando encarnados. Então espíritos viciados, espíritos trevosos, vão ali se encontrar com essa pessoa, quando ela sai. Se aproveitarem ali da oportunidade de roubar energia, sentir a sensação do prazer que essa droga causa. Agora, quanto ao ayahuasca, nós respeitamos e compreendemos o fundamento dela, realizada dentro de um ritual sério, e realmente com um propósito salutar. Compreende? Sim, sim. Mas... Agora, tem muita diferença da maconha para a ayahuasca. Entendi. Sim, uma é resposta de uma prática de um ritual sagrado com pessoas consagradas no, ou no xamanismo ou no, no, na própria, no próprio Santo Daime, que estudaram os prós e os cons e analisaram o processo e fazem tudo dentro de uma ritualística. Sim. Entendi. Pedem toda a proteção, tem o propósito ali firmado. Sim. Entendi. E de uma droga, por exemplo. É diferente de algo usado para gerar um prazer instantâneo, não é? Sim. Algo que prende o ser. A droga é algo que prende o ser. Olha lá. E quando eu falei com o caboclo boiadeiro, o seu flecha ligeira, a gente comentava sobre o tal do atalho, e ele falou que nenhum atalho é bom. Atalho para as coisas faz com que você. Sim, Olha lá. e nós incentivamos, assim como eu incentivo o médium, a não se utilizar de muletas, vamos dizer assim. Olha lá. Ele tem que buscar dentro dele mesmo uma forma, não é, de se libertar. Mas ainda há os que precisam disso. E os que assim gostam de fazer. Nós os respeitamos e não julgamos como errado. Sim. Somente são maneiras diferentes de ver as coisas. E quanto às vezes uma pessoa diz assim, ah, mas índio usava maconha para se conectar com o divino. Não. Cannabis, essas plantas aí. Olha, dependendo do ritual, principalmente de cura, usado pelos indígenas, tinha-se que usar, vamos dizer, um expansor da consciência. Isso funcionava e influenciava positivamente durante o trabalho. Era um ingrediente. Sim, tanto é que se realizavam curas. Tá. Se não realizasse, eles não iriam utilizar disso. Ah. Agora, tinha um propósito. Sim. Eles não ficavam utilizando isso 24 horas por dia, o dia inteiro, não geravam vício. Ah. Eles não tinham isso na mente. Entendi. É como hoje a maioria dos remédios que é usado de forma localizada e só quando necessário ou extrema urgência. Sim. Entendi. E aí, então o senhor sugere assim, procure fazer tudo na vida da maneira mais natural possível. Sim. Sem atalho, sem muleta. Sim. Porque, por exemplo, para se conectar com Deus, com o divino, não é preciso estar num lugar. Não é preciso. Não é preciso fazer, vamos dizer assim, um ritual. Não estou julgando. Só estou comentando. Porque sabemos que Deus, o todo, está presente em tudo. Isso inclui vocês. Então Deus está dentro de vocês. Vocês é que não o enxergam e ficam buscando ele como se ele estivesse fora. E ele não está. E às vezes a gente ouve falar de pessoas que têm resultados negativos quando abrem a porteira através de alguma droga. Porteira do astral, do inconsciente, da imaginação. Caem em depressão. O senhor acredita que, então, existe também, além da depressão causada pela ingestão de, seja alucinógenos ou drogas, essa depressão pode ser causada porque também atraiu esses espíritos que o senhor falou e também obsessores? Sim. Mas agora não é o caso de ervas utilizadas em rituais sérios. Estamos falando aqui de drogas. Sim, claro, claro. Drogas. Então, são coisas diferentes e têm sentidos diferentes. Sim. Mesmo que também seja uma erva. Sim. Está dentro de um contexto anormal. Negativo. Tá. Então, existe alguma coisa, além do uso de ervas, num banho, por exemplo, que o médium pode fazer para facilitar a incorporação? Reforma íntima. É um remédio muito bom. Não adianta você viver em desequilíbrio, viver fazendo bobagem, viver falando da vida do outro, viver estatizado no tempo, na ignorância. E um dia antes da sessão deixar de comer carne, tomar um banho de ervas e querer pensar coisas positivas. Você está se auto-enganando. Você está fazendo o papel de idiota. E você não vai incorporar um guia espiritual. Nossa, idiota. Mas não é? Ele está se auto-enganando. Sim. Ele está usando uma máscara. Claro. O senhor sabe que aqui na Terra a palavra idiota quer dizer que é uma pessoa que ainda tem a idade mental de 3 anos. Exatamente. Então isso é uma analogia que o senhor fez aí, que está com o cérebro desenvolvido, mas está usando... Imaturo. Imaturamente, isso, tá. Então é importante, né, usar o conhecimento que tem todas as horas. Sim. De maneira sensata, fazer o que realmente acha certo fazer. Sim. Entendi. Nossa. É muita responsabilidade, né, no final das contas. Ser médium não é assim, beleza, vamos aí chamar, boa. É um propósito, não é à toa. Um trabalho. Mas... Sim, não é à toa. Tá certo. Então, o senhor acha também que aí, além da reforma íntima, a prática diária da projeção astral, não, da viagem astral, ajuda também no desenvolvimento da mediunidade? Pode auxiliar, assim como várias outras coisas. Essa é só mais uma das muitas ferramentas. Ah, entendi. É uma ferramenta. Sim, é uma das muitas. Tá certo. Muito bom. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que no dia de hoje eu não perguntei ou não surgiu na conversa? Não. Gostaria. Acho que o que eu tinha para falar, acho que mesmo sendo eu ignorante, chegou à compreensão de vocês. Oh, graças a Deus. E foi interessante que eu falei para o senhor no começo o assunto que o senhor gostaria de falar. Então, ainda assim, conseguimos concluir dentro do assunto que o senhor queria falar de outra forma, né? Sim. Ou seja, fica aí também a dica para mim e para todos que estão ouvindo, para dar um passo de cada vez, confiar na vida, que durante o caminho, se tivermos no propósito centrado, no bem, na paz, no amor ao próximo, tudo mais será acrescentado. Assim eu espero. Tá certo, então. Seu Sete Pedreiras, o senhor pode passar então aí pra gente, por favor, uma mensagem final para todos aí que agora estão bastante motivados e felizes com o que ouviram, porque já vão colocar na lista de práticas diária o treinamento da viagem astral, mas também o distanciamento daquilo que não é bom tanto para a saúde mental como emocional. Busquem voltar para dentro de vocês, se conectar com essa força maior que está presente, manifestada dentro de vocês. Essa força que é o sentimento mais puro e a manifestação mais pura de Deus dentro de todos. Busquem verdadeiramente viver aprendendo e servindo. Busquem ser sábios para ensinar e humildes para aprender. Comecem de agora a construir um mundo melhor. Que assim seja, então. E assim eu espero. Tá certo, então, seu caboclo. Muito obrigado pela sua visita, pelos seus ensinamentos. Certamente vamos aqui aplicar todo o conhecimento um pouquinho hoje, mais um pouquinho amanhã, até que estejamos aí bem graduados para praticá-lo diariamente e de maneira correta nas nossas vidas, viu? Que assim seja. Tá bom, então. Bom trabalho para o senhor e até breve, viu? Até. Muito obrigado. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador. Lucas, pode falar. Tudo bem? Tudo bom. Como você está se sentindo aí? Bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tudo, muito bem. Tá certo, então. Ó, quero agradecer pelo seu tempo, pela caridade de estar aí se conectando com o seu guia, pelo carinho com o trabalho e o respeito para com as pessoas que procuram, por você aí se disponibilizar e colocar a sua entidade aí disponível também para o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual, viu? Que isso, nós que agradecemos mais uma vez a oportunidade. Graças a Deus, então. Olha, até breve. Até. Tchau. Tchau.